M10, por favor, toca essa música pra mim. Cadê meu litro de uísque, filho do Rai? Acesso na dança, irmão! desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Joga o pezinho, o pezinho. sabe, já me arrependi. Tentei apartar a vaga só pra mim. Tava no grau até saber na hora. Ela tá gravando e desgravando já faz tempo. Chegou um anjo. E aí? Enquanto andei de avião pela primeira vez. Yeah.

pressão. Eu queria te dizer. Coro e taca, filho do canso. Bota o repertório, Arubu. Alô, Grila. Grila, filho do raio, te amo. E é como eu queria estar perto de você. Não aguento mais só um minuto sem te ver. Se foi tantas lembranças que eu tenho de nós dois. Onde está você? Quando chega a noite, bate aquele desespero. Olho pela cama, agarrado ao travesseiro. Não dá pra segurar. Vambora, toca o brega pra nós. Aumenta um pouquinho aqui a bateria do meu fone.

Porque viver e aí, Teresina, que vai viver hoje, joga a mão em cima aí, meu filho. Esse projeto maravilhoso, e para lhe representar a todos os caminhoneiros do nosso Brasil, essa classe que merece mais respeito, mais valor. E o povo soube dar valor ao caminhoneiro quando o caminhoneiro fez aquela greve e parou o Brasil. São eles que levam o pão de cada dia na nossa mesa. Eles que passam por estradas perigosas. E essa galera merece meu respeito. Teresina, levanta a mão e dá uma salva de palmas para todos os caminhoneiros do nosso Brasil. Porque viver... Vai, meu filho! Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Voando baixo é meu caminhão, oh, oh, oh, oh. É carregado de paixão meu coração. O meu amor em casa me espera. Cheguei, meu filho. Não vejo a hora de chegar e ficar. E fica do seu lado, te amar, amar. Só isso deixa ligado. Viajar, viajar. Eu preciso, ter que ficar longe do teu sorriso. E aí, e aí? O mais meu coração embala na velocidade. Só na distância, só saudade. O mais eu me contento com a sede na chocada. Quanto mais apaixonada, louco pra te ter. Chapéu, porque a música representa todos os caminhoneiros do nosso Brasil. Eu sou de Itabaiana, Sergipe, a capital do caminhão. E meu sonho era ser caminhoneiro. E hoje, por conta do destino, sou cantor. E eu prometi pra mim mesmo que eu queria representar todos os caminhoneiros do Brasil e todo o país. Eu queria dizer pra vocês hoje que a gente vai viver, meu filho. Porque viver e uma liga. Hoje vocês vão conhecer o Cão Brega de verdade. Vai, vai. O som mais gostoso do Brasil. M10, por favor, toca essa música pra mim. Cadê meu litro de uísque, filho do Rai? Eu posso te ser até. Mulher bonita e gado Nelore. É com você, meu Deus. M10, o mundo tudo começou. Que eu amo você. Vambora!